palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema é a mediunidade segundo o Espiritismo. Com vocês, a segunda parte da palestra de Raul Teixeira. Moral nada tem a ver com mediunidade, mas a mediunidade, segundo o Espiritismo, tem tudo a ver com a moralidade. O médium espírita precisa ser um médium cristão, precisa ser um médium moralizado. Nessa luta permanente, continuada, por melhorar-se, por superar as suas inclinações negativas. Então isso tudo é muito importante, porque nós estamos aprendendo na codificação. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? Não. Para ninguém se assustar, mas fulano é médium e faz isso, hein? Não tem nada a ver. Quando nós pensamos no médium Chico Xavier, por exemplo, e no médium Adolfo Hitler, não tem como a gente comparar. Não tem como imaginar que são a mesma coisa. Um dedica a vida ao mundo e o outro retira a vida do mundo. Um se faz o dono da humildade e o outro da prepotência. Narram os biógrafos de Hitler que ele era encontrado muitas vezes em transe, violento, babejante, como se estivesse tendo um surto esquizofrênico ou epilético. Então é importante que a gente verifique que o direcionamento que a gente vai dar à faculdade mediúnica dependerá, sem dúvida, da nossa integridade moral. Mas o fato de eu ser médium, de eu poder registrar espíritos, não depende da minha moralidade. Só que eu vou registrar espíritos do nível em que eu esteja mentalmente, psiquicamente. Não vou registrar qualquer tipo de espírito. Daí, nós encontrarmos no Espiritismo uma despreocupação pelo receber espíritos. Para o Espiritismo, receber espíritos, meus irmãos, não é a coisa mais importante. Muita gente acha que vai sentar-se a receber espírito e que já vai ficar o rei da cocada preta ou a rainha. Para o Espiritismo, receber espírito é de somenos importância. A mediunidade existe para nos ajudar a renovar a nós mesmos. E por causa disso, prestamos ajuda a muitos espíritos necessitados. Porque um bêbado, embriagado, pode receber espírito quase sempre. Por quê? Porque o álcool lhe abre as percepções. Ele faz o chamado transe etílico ou transe alcoólico. Muitos vemos nas ruas os embriagados brigando com o nada ou falando a esmo. Eles estão desacatados por entidades invisíveis para nós, então eles reagem como se estivessem golpeando e respondem ao que estão ouvindo das entidades, que lhes falam, que zombam deles, quase sempre são inimigos deles, que zombam deles. E eles reagem, às vezes dizendo impropério, palavrões. E a gente percebe que eles não estão dizendo aquilo para ninguém que está passando. Eles estão dizendo aquilo a esmo, para alguém que eles estão registrando. O indivíduo que usa drogas, outras drogas diferentes do álcool, as chamadas drogas proibidas, ou antissociais, eles também fazem transes, transes químicos, transes farmacológicos. Por isso eles ficam fortes, poderosos, assaltam, matam. Porque eles estão possuídos, dominados por uma influenciação inferior. Quando passa o efeito, o sujeito chora, se arrepende, mas já cometeu a tolice. Encontramos hoje no nosso país esses religiosos que se utilizam do chá de ayahuasca, do cipó, o santo daime, e depois que eles ingerem o chá, eles fazem transe. Veem entidades, recebem entidades. Vejamos que para o espiritismo não é importante receber espíritos. É importante o que é que a gente faz desse registro mediúnico. O que é que a gente faz dessa faculdade mediúnica. Então ter a mediunidade por ter a mediunidade não representa nada para o espiritismo, porque isso é velho na humanidade. O importante para o espiritismo é como é que nós estamos sendo médiuns. Isso, então, é muito importante. Quero frisar ainda que aqui, quando Kardec diz que a faculdade propriamente dita se radica no organismo, ela se enraiza no organismo, radicar é enraizar. Por quê? Porque todas as expressões exteriores da mediunidade dependem do nosso organismo. Como é que eu poderia afirmar ser médium escrevente se meu plexo braquial não fosse acionado e eu escrevesse? Para eu escrever, eu preciso do meu sistema neurológico, do meu plexo, do meu braço, de minhas mãos. Como é que eu poderia ser médium de efeitos físicos se nunca eu apresentasse um fenômeno cinético, auditivo, né, sonoro, ou de outra dimensão dos efeitos físicos? Como é que eu poderia dizer que eu sou um médium falante se nunca eu falasse mediunizado? Então, essa faculdade ostensiva, objetiva, a que se refere Allan Kardec, ela precisa do nosso organismo para se manifestar. O registro é psíquico, mas a exteriorização é via nosso sistema nervoso, via corpo. Por isso é que ela se radica no organismo, se enraiza no organismo. Como nós encontraremos um pianista que, por mais virtuoso que seja, ele dependerá sempre do piano estar afinado ou não. Se a gente der ao melhor pianista da Terra um piano desafinado, ele não conseguirá demonstrar o seu virtuosismo. Porque o instrumento não é capaz. Daí então, nós começamos a ver, nós entendemos, porque é que Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. A faculdade propriamente dita se enraiza, se radica no organismo. Se eu não tiver um organismo compatível, eu não consigo exteriorizar aquela faculdade. Enquanto lhes falei que muita gente chega ao centro espírita querendo ser médium, há outros tantos que são médiums e desejam não ser. Em nossa casa espírita, muita gente me procura e me pede: ah, Raul, eu queria que você fechasse meu corpo. E eu digo: mas meu querido, minha querida, só quem pode fechar seu corpo foi quem abriu. E se você já reencarnou com esse corpo aberto, agora só na próxima. Lhe garanto uma coisa: se você reencarnou com essa faculdade mediúnica, não jogue fora. É para o seu bem, porque o Criador não dá pérolas a porcos. Ele sabe que você tem condição de levar isso adiante. pare, pense, medite, reflita. Eu dou meu aconselhamento. Se a pessoa vai fazer ou não, eu não sei. Mas se alguém é portador de uma faculdade mediúnica, de efeitos patentes, não jogue fora. Renuncie, discipline-se, sirva ao bem, porque a compensação é sem explicação. Aqui na Terra, encarnado, bonitinhos, nós não fazemos ideia dos nossos débitos armazenados na nossa consciência profunda. Por isso é que a divindade nos permite reencarnar com a faculdade mediúnica. É muito importante que nós tenhamos muito clara essa responsabilidade moral do médium, porque quando se fala em moralidade, é muito comum que do lado de cá, lado de baixo do mapa, nas Américas, nós tenhamos desenvolvido um sentido religioso para essa palavra moral. Quando se fala em moralidade aqui, logo se pensa numa coisa enfadonha, demodê, né? Aí se chama a pessoa de moralista, porque a ideia de moral tomou um sentido muito religiosista. No entanto, quando Allan Kardec escreveu sobre a questão, quando os espíritos falaram sobre a questão, é porque em Paris, na França e na Europa de maneira geral, a ideia de moral não está ligada a religiosismo, está ligada a comportamento. É por isso que no Livro dos Espíritos, lá no item 629, quando Kardec indaga que se deve pensar de moral, a resposta é muito curiosa. Moral é a regra de bem proceder. Não é de rezar, de ir à igreja, de ir ao templo, ao centro espírita. É a regra de bem proceder. Isto é, continua, de distinguir o bem do mal. Olha o que se entendia por moralidade na Europa. Aqui, quando fala que o sujeito tem vida moral ou não tem vida moral, se pensa em vida religiosa. Mas toda a vivência, a experiência do indivíduo o encaminha para esse procedimento moral. Moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Se o indivíduo já consegue distinguir o que é bem do que é mal, ele está vivendo moralmente. Agora, distinguir o bem do mal não significa que ele vai optar pelo bem. E aí ele será imoral. E se ele optar pelo bem, ele será moralizado. A continuação da resposta é curiosa. É viver de acordo com as leis de Deus. Então, a resposta que os espíritos dão sobre o que se deve entender por moral é importantíssimo, que é a regra de bem proceder. Então, para os médiuns, o que que é o bem proceder? Deveria ser isso para todos os espíritas, mas estamos aqui contextualizando. Estamos falando da moralidade para o médium, do desenvolvimento moral para o médium. Então a vivência que ele vai ter, como é que ele vai dirigir sua vida? Como é que ele mantém sua vida? Que tipo de distração que ele gosta? Que tipo de diversão que ele gosta? Que tipo de leitura que ele gosta? Que tipo de conversa que ele gosta? Então todas as coisas que fazem parte da nossa vida, elas devem ser utilizadas de tal modo que não deixem o médium com complexo de culpa. Como é que alguém médium vai querer ter uma mente equilibrada, ajustada, para conectar com os bons espíritos, se o seu interesse é a pornografia, o filme pornográfico, é a leitura pornográfica? Claro que ele se conspurca, ele se perturba, e na hora que ele quiser pensar em Deus, ele não consegue. Muita gente que conversa comigo me diz que quando fecha os olhos para orar, no meio da oração vem a pornografia, vem imagens ruins, vem ideias ruins. E a pessoa fica apavorada, porque está, eu estou orando, como é que vem isto? É porque na hora que nós nos concentramos, nós abrimos o porão, onde essas coisas estavam lá apertadinhas. Porque ao longo do dia, Alguém pensa mal aqui, alguém pensa mal ali, e passa uma moça, o sujeito deseja, e passa o rapaz, a moça deseja. Então são os pensamentos lascivos, tudo isso que o sujeito vai enterrando, vai guardando. Por quê? Porque eu não posso falar porque tem gente do meu lado, eu não posso falar porque ela é casada, eu não posso falar porque a mulher dele está do lado, eu não posso falar porque eu tenho uma posição a zelar. Então, a gente não fala, mas vai armazenando esses sentimentos, esses pensamentos que ficam naquele compartimento da nossa mente que Freud chamou de inconsciente. Ou, dentro desse inconsciente, está no id, no porão freudiano. Obviamente, na hora que eu relaxo para orar, esse porão se abre. E começa a vazar todos esses detritos que nós tenhamos ali armazenado. Apesar de ser uma coisa ruim, a gente tem que deixar vazar isto. Deixa vazar aqueles conteúdos, para que eu tenha noção, inclusive, do quanto que nós armazenamos de coisa ruim no juízo. E depois que passar aquela vaza toda, aí eu retomo a minha oração. Não devemos querer recalcar. Na hora que começam a vir os pensamentos ruins, a gente recalca para orar bonitinho, porque aquela podridão está lá. Então, quando começa a vazar aqueles conteúdos da intimidade, deixemos que vaze. Porque vamos nos observando que tipo de coisas eu fui armazenando no meu dia a dia sem me dar conta muitas vezes. Porque as coisas vão ficando tão comuns que nós não nos apercebemos que elas nos fazem mal. É como respirar o ar poluído. A gente não se dá conta, mas está respirando o ar poluído até o dia que aparece uma doença pulmonar, respiratória. Então os pensamentos também vão por essa mesma linha. A gente vai tendo pensamentos durante o dia, aqui e ali, com fulano, com beltrano, e não se apercebe de que aquilo está sendo registrado, né, em nossa intimidade. Por isto é que essa vivência moral da criatura não significa que ela tenha que estar plantada na porta do centro da igreja, significa o modo de viver, o modus vivendi que essa criatura desenvolve, que mantém, a forma como ela desenvolve a sua vida, como ela leva adiante a sua vida. Então o que, que nós gostamos de fazer, que tipo de conversa a gente gosta, que tipo de filme, de música, de tudo, tudo isso interfere no meu modo de distinguir o bem do mal, na minha escolha perante a vida, e isso acarreta a vida, isso determina, aliás, a vida moral do médium, porque estamos, repito, contextualizando, mas isso seria a vida moral de qualquer pessoa. O que eu opto durante o dia, o que eu busco durante o dia, o que eu faço durante o dia, o que eu digo durante o dia, o que me interessa durante o dia. Se eu faço negócios mal feitos por interesse, se eu agrado alguém porque eu quero dar uma facada mais tarde, pedir alguma coisa, então como Deus não vê o nosso ato em si, livro dos Espíritos, mas vê a nossa intenção, é a nossa intenção que nos faz bem ou que nos faz mal. Muitas vezes estamos tratando alguém muito bem, com muito sorriso, com muito salamalex, por causa do interesse que eu tenho depois. Então aquilo não era honesto, aquilo não era fraternal, não era justo o que eu estava fazendo. Eu só queria conquistar a confiança da pessoa para explorá-la depois. Então Deus vê a intencionalidade do meu gesto, a intenção do meu ato. Daí a importância de nós sermos sim, sim, não, não, como propôs Jesus. Sermos como somos, sermos o que somos e procurar sempre melhorar a nossa postura. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ainda nos traz sobre as reuniões de estudo. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. Necessidade do estudo. Isto aqui, meus irmãos, quem é dirigente ou sabe, é um dos grandes tendões de Aquiles da casa espírita. toda essa turma que chega no centro querendo desenvolver, detesta estudar, odeia estudar. E muitos dirigentes espíritas são fracos na determinação doutrinária. Há muitos dirigentes de instituições ou de reuniões que desejam agradar as pessoas e não servir à doutrina. O que nós encontramos de gente perturbada nas sessões mediúnicas, gente, é de se fazer assim. É muita gente perturbada nas sessões mediúnicas. E aí os dirigentes conversam conosco e reclamam. E lamentam. Eu lhes pergunto invariavelmente, quem foi que pôs essas pessoas na reunião? Elas não caíram de paraquedas. Mas é o vício infausto de querer fazer gentileza com o chapéu do espiritismo. Nós não temos que agradar as pessoas. Ah, mas senão fulano não fica aqui no centro, que vá com Deus. Mas o centro está cumprindo o seu dever. Doutor Bezerra de Menezes escreveu para o Chico Xavier que o centro espírita é o educandário básico da mente popular. Não é o circo básico da mente popular. Não é o parque de diversões básico da mente popular. Se a proposta do centro espírita, se a missão do centro espírita é ser o educandário, tem que educar as pessoas e não se ajustar ao que as pessoas deseducadas querem. Elas querem ir receber espíritos, mas nada de compromissos. Se os centros espíritas estabelecessem que ninguém frequenta a sessão mediúnica sem sessão de estudos, a coisa mudava, pelo menos a pessoa estaria ouvindo. Com certeza, muito pouca gente tem o costume de pegar o livro em casa, de ler o livro em casa. As pessoas pegam caras chiques e famosos, né? Contigo, para saber o tititi das novelas. Mas livro espírita, muito pouca gente pega para ler, para marcar, para assinalar, levar as dúvidas para o centro. Interessado na sua vida eterna, na sua vida espiritual, na sua vida imortal. Muito pouca gente. E os centros espíritas ficam fazendo de conta. Ah, no meu centro nós temos 10 sessões mediúnicas. Por que que o povo está tão perturbado? Porque com 10 sessões mediúnicas de médicos bons, a sociedade estaria melhor. O nosso bairro estaria melhor. Do jeito que tem centro espírita no Brasil, esse seria o melhor país do mundo. Alguma coisa está errada. Nós estamos frequentando as sessões mediúnicas e só. Porque nem para nós elas estão servindo. Porque nós continuamos com as mesmas raivas, com as mesmas mágoas, com os mesmos melindres. Ninguém pode falar nada, que a gente faz bico, faz beijo, faz isso, não volto mais, não piso mais. Ué, mas que espiritismo é esse? Allan Kardec, quando define o verdadeiro espírita, diz que é aquele que luta contra as suas imperfeições morais, que faz esforços por dominar as suas más inclinações. Mas se isso não está acontecendo, nem conosco, que estamos ali dia a dia, imaginemos o que eu espero da humanidade. No entanto, Jesus foi excelente profeta quando disse que os publicanos e as meretrizes, a gente de uma vida do seu tempo, entrariam primeiro no reino dos céus. Porque há muita gente que vive equivocadamente no álcool, na droga, na prostituição, no crime, porque ignora o espiritismo. No dia em que conhecer, essas pessoas se transformarão. Como Maria de Magdala, quando conheceu Jesus. Como Zaqueu, quando conheceu Jesus. Publicanos e meretrizes. No entanto, nós parece que já somos familiares do espiritismo. Na outra encarnação. Muita gente me diz isso com o maior cinismo do mundo. Ah, eu não sou de ferro, não. Na outra encarnação eu resolvo isso. Porque na cabeça de muitos, Na outra encarnação, a gente vai reencarnar em Niterói. Eu vou participar do 38º seu. Eu vou ter todo mundo lá que me apoiava. Só que a outra encarnação existirá, sem dúvida. Eu não sei onde eu reencarnarei. Eu não sei quando eu reencarnarei. Eu não sei como eu reencarnarei. Vou reencarnar-me num país árabe onde é crime de morte falar dessas coisas? Eu reencarnarei numa família protestante que me prefira ver morto a envolver-me com essas coisas? Eu reencarnarei com surdez, com mudez, com lesão, com paralisia, que eu precise do socorro espírita e o meu povo não me leve? É este o problema. Que nós vamos reencarnar, não resta dúvida. Mas como, onde e como, é o que o Camilo me chama sempre a atenção. Preste atenção, meu filho. Porque os nossos companheiros estão equivocados. Eles não sabem que quem não faz bom uso agora, não merece receber depois. É Joana de Ângeles que diz assim, numa mensagem que Divaldo recebeu: o que hoje te falta, arrojaste fora. Então aquilo que hoje a gente está jogando fora, com certeza nos vai faltar no amanhã. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no Espaço Cultural Estação dos Bondes, em Niterói. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema é a mediunidade segundo o Espiritismo. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Raul Teixeira. Então a doutrina espírita nos vem chamar a essa reflexão, a necessidade de estudar a qualidade da mediunidade melhora. Nós colaboramos melhor com o mundo espiritual. Entendemos mais facilmente. Imaginemos um instrumentador numa sala cirúrgica que não entendesse a linguagem dos médicos. Na hora que o médico pedisse a tesoura, ele daria a pinça. Na hora que pedisse a pinça, ele daria o bisturi. É isso que o médium estudado consegue melhorar na relação com os espíritos. Ele registra a vibração, a intenção, e ele sabe o que ele deve fazer. Então ficamos muito lamentando, muito lamentosos, quando vemos essa displicência por parte de muitos frequentadores de sessão mediúnica, que por eles mesmos eles não irão. E se os dirigentes fizerem vista grossa, eles não aprenderão. Deveria ser uma condição sine qua non. Não estudo, não mediunidade. Porque a reunião de estudo é mantenedora da lucidez espírita, do trabalho do bom senso, das análises, das avaliações que a gente é capaz de fazer. Mas se eu não estudo, eu começo a dizer o que eu acho. E no nosso movimento, há muitos achismos. Um dia eu estava numa cidade, meus irmãos, e eu cheguei de véspera, fui ouvir a palestra que ia ser feita na instituição. Cheguei depois de começada, para eu ter certeza que eu iria ouvir, porque se eu chego antes, eles me põem para falar. Eu cheguei já começado. E lá pelas tantas, o rapaz que estava fazendo a explanação, muito simpático, muito verboso, ele diz assim: por quê? O Espiritismo diz que 1.000 chegará, 2.000 não passará. Eu digo: epa! O Espiritismo diz, muita gente eu escutava dizer que a Bíblia diz, e que também não era verdade, mas o Espiritismo diz. Terminou a palestra, o presidente me foi apresentar aquela coisa, e eu perguntei para ele: escuta, meu filho, de onde, em que livro da codificação está escrito isso que você falou? Porque eu já li a codificação, modéstia à parte, algumas dezenas de vezes. Eu sei que eu sou meio ajumentado, mas eu não me lembro de ter lido isto, que 1.000 chegará, 2.000 não passará. Pelo contrário, em a Gênese, Kardec escreveu que hoje, há 100 e poucos anos, não são as entranhas da terra que se agitam, são as entranhas humanas. E como é que esse negócio que 1.000, 2.000 não chegará? Isso é um folclore do espiritualismo. São pessoas que criaram isto. E porque tem certeza de que ninguém vai investigar, eles dizem que está na Bíblia. Quando alguém diz uma frase que não sabe o autor, diz que é um provérbio chinês. Quem é que vai atrás? Não é assim, é um provérbio chinês. Pronto, a gente se acomoda porque ninguém vai atrás do provérbio chinês. Então a pessoa está na Bíblia, mas você diz que estava no Espiritismo. Por isso que eu estou lhe perguntando. Não, professor, é uma força de expressão. Eu digo: não, na tribuna não tem força de expressão. Você podia dizer essa frase sem dizer que era o Espiritismo que falava, meu filho. E me lembrei de uma experiência que eu vivi, eu pregando no interior de São Paulo, numa cidade, e era, o tema era a evolução do espírito humano, uma coisa assim. E lá pelas tantas, o Camilo me deixou para eu fazer a peroração, o encerramento. E aí eu fiquei incorporado por mim mesmo, né? E lá pelas tantas eu disse para os companheiros: meus irmãos, nós erramos porque somos humanos. Aí vem o Camilo de volta, como quem disse: não posso soltar. E vem eles: meu filho, está errado. Você está pregando em nome do Espiritismo, vamos ter que corrigir isto. E eu falando rapidamente, não vai dar tempo, meu irmão. Vai dar tempo, meu filho. Porque você falou em nome do Espiritismo, que não é verdade. Aí eu parei de falar, tossi, tomei um pouquinho de água, limpei a boca, para dar tempo de eu captar o que ele ia me registrar. Foi um átimo. Os espíritos têm um poder de pensamento muito ágil. E ele me disse, naquele lapso, ele me disse o seguinte: não é verdade que os erros cometidos por vocês se devam à condição humana, porque senão o erro seria de Deus. A verdade, meu filho, é que vocês ainda são humanos porque erram. É o contrário. Eu digo: ai meu Deus, eu vou ter que dizer exatamente o oposto. Acabei de limpar a boca, retomei a palavra: porque nós ainda somos humanos, porque erramos. E alguém pensou alto assim no meio do povo: é o samba do crioulo doido. Ele tinha acabado de falar diferente. Sim, antes de tossir eu tinha falado diferente. Nós erramos porque somos humanos. O Camilo me explicou que ainda somos humanos porque erramos. Na medida em que a gente vá deixando de errar, de cometer desatinos, nós vamos saindo das condições da humanidade. O que nos espera é a angelitude ao longo dos séculos. Mas nós temos que começar esse processo hoje. Nunca mais eu usei a expressão de que errar é humano, porque segundo os Espíritos não é verdade. É o nosso erro que nos mantém humanos, e não a nossa humanidade que nos faz errar. É daí então que vemos muita coisa por causa da falta de estudos. O Espiritismo veio trazer luz sobre a mediunidade. Veio nos fazer compreender a mediunidade. E fazer-nos entender que ela nos é um socorro. Então ninguém vai ter presunção de infalibilidade. Eu já sei tudo. Já li isso tudo, já sei tudo. Cada vez que nós lemos a obra espírita, nós a entendemos melhor. Quando a estudamos, fica melhor ainda. Daí a grande responsabilidade das reuniões mediúnicas recair sobre os dirigentes da instituição, da reunião, que quase sempre são laissez-faire, quase sempre querem fazer agrados às pessoas, não tem coragem de dizer sim, sim, não, não, proposto por Jesus. E aí começamos a encontrar os centros que têm essa montoeira de reuniões mediúnicas, e os médiuns estão cada dia mais perturbados. Tem um médium que não conversa com outro, tem um médium que está de mal com a mãe, tem um médium que briga com... Alguma coisa está errada. O trabalho da mediunidade existe para nos socorrer, para nos elevar, para nos iluminar, para nos libertar de nós mesmos, nos libertar do homem velho que nós ainda representamos. De modo que estamos vendo que é o Livro dos Médiuns que nos fala da utilidade para os médiuns, imensa utilidade para os médiuns de efeitos intelectuais. Então é importantíssimo que nós saibamos que essas verdades, essas questões, não tiramos da cartola. São ensinamentos da doutrina espírita para a nossa evolução gradativa, para nosso trabalho no bem. Então, a mediunidade, segundo o Espiritismo, ela não pode ser olhada como a mediunidade é olhada pelo mundo afora. Da gente ir lá para pedir uma orientação aos Espíritos para o jogo do bicho que a gente vai fazer, saber se vai casar, se pode viajar, trocar de casa, se eu posso fazer um trabalho para ter aumento no salário. A mediunidade espírita não tem essas preocupações, não tem esse objetivo. A mediunidade, segundo o Espiritismo, existe para nos fazer crescer, para nos ajudar a levar a nossa cruz. Muita gente diz que sofre porque é médium. Ah, mediunidade é sofrimento. É fruto da falta de estudo isso. Porque mediunidade não é sofrimento. Sofrimento é uma consequência da lei de causa e efeito. Os erros que eu cometi no passado é que me fazem sofrer hoje. E a mediunidade, com certeza, é um socorro para que eu entenda meu sofrimento de hoje, para que eu saiba aproveitar meu sofrimento de hoje. Mas não é a mediunidade em si que me causa sofrimento. Se ela me abre espaço para que os perturbadores me agridam, me assulem, me perturbem, são meus canais abertos para a sombra, para o mal. Porque eu poderia estar filtrando as estrelas, os guias benfeitores. Por que é que eu estou filtrando a treva que me perturba? Porque eu estou aberto para ali. Meus encaixes estão ali. Então o Espiritismo, quando devidamente estudado, meus irmãos, ele nos traz essa felicidade de entender. A nossa faculdade mediúnica é uma bênção. E o Livro dos Médiuns nos diz que para o mundo espiritual, o médium é muito pouco importante. Não é a pessoa humana, é a figura do médium. Por que razão? Avaliemos. E nos daremos conta de que o Livro dos Médiuns está completando 150 anos. O Espiritismo está completando este mês 154 anos. E o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, completou em janeiro 153 anos. Muito jovens. E antes do Espiritismo chegar com seu primeiro centro espírita, como é que Jesus cuidava dos obsidiados do mundo? Como é que ele cuidava dos doentes da terra? Como é que ele consolava as almas do mundo? Logo, Jesus não precisa dos médiuns espíritas, porque ao longo de toda a história da terra, ele sempre atendeu aos terrestres sem precisar dos médiuns espíritas, até porque não existiam. Logo, por que é que nós fomos transformados em médiuns? Por que é então que os espíritos nos fazem médiuns? E explicou-me o benfeitor Camilo, para nos dar oportunidade na grande oficina do bem. Funcionamos na mediunidade como trainees numa grande empresa. O empresário nos abre as portas para ensaiarmos, para treinarmos, para trabalharmos melhor no futuro com a experiência do treinamento. A nossa ação na mediunidade é um treinamento para o mundo do futuro. Porque, em verdade, se olharmos bem, nós produzimos muito pouco para Jesus. Vamos à reunião mediúnica, uma vez por semana, uma hora, hora e meia, duas horas. Quando vamos? Quando não é festa, quando não tem um casamento para ir, quando tem um aniversário na família, quando não chove, quando não é o último capítulo da novela, quando não temos visita, aí a gente vai. Imaginemos esse grande hospital humano dependendo da gente para tratar dos necessitados. Iam morrer todos os espíritos. Entendemos por que nós somos pouco significativos para o mundo espiritual? E quando a gente vai ao centro espírita para a sessão, eu estou aborrecido, que meu marido está assim, que minha mulher está assim, que meu filho está doente, eu não coloco a mente a serviço da mediunidade. Eu estou envolvido com todos os problemas que eu levei comigo para o centro espírita. E os espíritos ainda têm que me socorrer. Então, nós ainda damos trabalho ao patrão, que nos ofereceu a vaga de trainee na oficina de amor que ele inaugurou na terra. Então, ao médium cabe a experiência da humildade, saber do nosso papel. Eu sou um colaborador, sem dúvida, que tem muito mais a aprender do que a oferecer. Quando os necessitados se comunicam em nossas reuniões mediúnicas, eles são nossos professores. Porque estão nos dizendo o que a gente não deve repetir, para não sofrer o que eles estão sofrendo. Aí se comunica abortista, se comunica o assassino, o ladrão. Eles estão nos dizendo que esses atos levam àquele sofrimento. Não vão por aí. Quando se comunica o benfeitor espiritual, ele está nos orientando, nos ensinando o que devemos fazer para chegarmos onde eles chegaram. Em todo tempo, nós estaremos aprendendo na sessão mediúnica. Se formos tocados, mordidos pela presunção, nós vamos sair da reunião, não, porque hoje eu doutrinei os cinco espíritos, hoje eu doutrinei 250 espíritos, hoje... Mas acende o cigarro quando sai do centro. Ele doutrinou os outros, mas não se doutrinou. O primeiro bar que ele vê, ele entra para tomar a sua caipirinha. Né? Ou sua citadina. Né? Ele doutrina os outros, mas não se doutrina. Se ele entra no carro e alguém deu uma fechada, ele dá de dedo. Ele doutrina os outros, mas não se doutrina. Ele entra no seu carro e come um amendoim, a balinha e joga o papel na estrada, na rua. Ele doutrina os outros, mas não se doutrina. Ele cresceu economicamente, mas não cresceu na educação moral. Então nós vamos vendo por que é que vivemos essa infelicidade. Porque não estamos sacando proveito de tudo isso que Jesus Cristo nos tem oferecido. A partir daí, meus queridos irmãos, é fundamental uma pausa para a meditação. O Espiritismo não pode ser uma doutrina para nós, porque sai mais barato. Eu não tenho que dar dízimo, nem trízimo. Não pode ser isto. Uma doutrina por conveniência. Não somos obrigados a ser espíritas. Ninguém vai para o inferno se não for espírita. Mas ninguém vai para o céu pelo fato de ser espírita. Porque nós sabemos que céu e inferno são estados de alma. E não rótulos. E não lugares fora de nós, como lembrou Jesus. Então é importantíssimo que aproveitemos a mediunidade. Aqueles que trabalham nela para buscar o alto equilíbrio. E nessa estrada, levar conosco quem conosco quiser ir. Gostaria então de saudá-los muito fraternalmente. Desejar a todos vocês todas as bênçãos que Jesus Cristo pode nos conceder na terra. Dizer-lhes que nós somos muito felizes porque somos espíritas. A felicidade de poder saber das coisas, estudar, entender a vida, não ficarmos nas mãos do acaso, imaginando que todas as coisas que nos acontecem por acaso. Termos essa convicção que o Espiritismo estudado nos prodigaliza, e essa visão do mais além que a mediunidade nos proporciona. A certeza de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Tudo isto a mediunidade nos faculta. E é por essa razão que agradecemos a Jesus esse toque de amor sobre nossas vidas. Essa verdadeira caridade que Ele realiza para conosco. Criaturas suas, membros do seu rebanho, tão necessitadas que somos aqui na terra. Da sua assistência, da sua amorosidade. E porque sabemos que quando Jesus está, todas as coisas se alteram para melhor. Todas as coisas se modificam. Nós então levantamos os nossos olhos aos céus. Damos-nos as mãos e simbolicamente nos colocamos de joelhos diante do chão da terra. E dizemos: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora. E ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a ti, médium espírita, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa, porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano sempre pede luz onde a verdade mora. E a caridade, ora, ora, alteia-se mais bela e em toda parte. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que te sintas humilhado, sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo e lugar. É sol ardente, é sol fecundo, onde estiver Jesus, eis que o Mestre espera de ti a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do nosso mundo. Muito obrigado, Mestre amado, obrigado, Pai de nossas vidas, muito obrigado, senhores. Apresentamos a segunda parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema foi a mediunidade segundo o Espiritismo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.